turista na área. Vai segurando. Abre a cadáver sanguinolento, tangível. É o que acontece na necrópsia quando você não está mais vivo. Seja astuto, cabeça, não mais um homicida. Faça uma promessa pra você mesmo, chega no final de sua vida. Não seja um peso morto, nem um a mais da sociedade. Faça a sua diferença pra não terminar atrás das grades, vivendo dia após dia. Sobre a rotina prescrita, a disciplina rígida e a monotonia esmagadora. Todos sabem que depois de algum tempo atinge a todos os parentes e também o detento. Leste 3, bom motivo pra você não entra nessa. 3, 2, 1, time acabou, lá se foi. Se viu nas testes, cadê aquele cara que roubava sem miséria diariamente com minhoca que acabou embaixo da terra? Isso é, ouça o manuscrito metálico e cortante pra tirar você do vício. Sanidade passo a passo, nem pense pro outro lado. O ateísmo tem de monte, o salário é do pecado. Não uso das minhas músicas para comover vocês, apenas canto claramente que os olhos vistos querem ter como uma casa de ser. Carro na sua garagem, não ter que pegar busão todo dia, mó viagem, situação confusa. É, pode dizer o que o homem faz, o outro também quer fazer. A mulher que se vedou na teia do adultério, se deitar com qualquer um pra depois abortar o feto. Seja truque ou talvez não, 3 pessoas, 2 caixão. Pare a nata, insano, fraco, que tem sorte e tem perdão. É, tem ideias fulminante, sem desigualdades. Pense em envelhecer, esquecendo das maldades, agindo dessa forma, pelos olhos Deus, vocês vão poder ver que parou de ver. E Deus, eu tenho ideias fulminante, sem desigualdades. Pense em envelhecer, esquecendo das maldades, agindo dessa forma, pelos olhos Deus, vocês vão poder ver que parou de ver. E Deus, pare, chegue, fale, embace, não perca a coragem. Faça que o verdadeiro homem sinta orgulho da sua raça. Camisa suada, pinga o suor da sua cara. Não era do futebol e sim do seu trampo rala. Você tem algo a esconder, invade uma emissora e fala tudo na TV. Expõe seu pensamento, isso aqui é ilusório. Instrumento de informação, burrice categórico. Semaforizado, São Paulo é tudo cheio. Vem o Zé Ruela de carro, atropela e sai ileso. Por que isso acontece? Poluição terrestre, floresta amazônica vai virar campo de brejo. Seres malignos tentam dominar minha mente. Ponho a bombeta, vou seguir e andar pra frente. Se for preciso, se a porta estiver fechada, eu nicho uma luz. Eu tenho que seguir ali que fica o início de tudo. Eu quero, eu acredito. Do outro lado tem que haver muito amor e muito vício de paz. Para semear, planta aqui, planta ali, planta em todo lugar. Falha pecadora de um homem que é suspeito, sempre andando do teu lado. Por moeda é fraco mesmo, mesmo tendo um coração. De uma parte que é em vão, protege os espíritos contra a dor e a invenção. Corpus Christi feriado, a igreja tudo tá lotado. Várias mulheres orando com fé no passado. Quer dizer, você quer ver do outro lado, dá pra ver. Luxo, mordomia, conforto e lazer. Sem sentimento todo dia, quer gastar. De onde veio tem muito mais, satisfaz brotar. Falam que a vida é dura só pra quem é mole. Não viaja sentimento que cê sente tá por fora. O bagulho é fó, pros mendigos dar eles seus filhos. Então cê corra, nunca pare, caso contrário, se não se torna um monstro, mutação da discórdia. Tudo tem seu mundo e o mundo dos vermes. Podridão no úmido, escuridão, pele com fez. Não aguenta mais, puxa o carro, sai andando. É muita ideia pra você, bole aquele plano tacanho. Não posso levar desaforo do que é que ocorrer. Dizimado, humilhado, somente exaltado por todos meus atos. Meu ponto de vista tá aqui nessa rima. Destrói, fulmina, não tem que não brisa em várias esquinas. É pior que vicia. Eternamente nunca paro. Sei o que eu faço, é por amor, não por embalo. Embalo, sai daqui se você não curtir, os cara fala. Só fico observando a atitude dos canalhas. Canalhas que matem pão de capuz sem direção. Tirou sabotagem daqui e o meu irmão.